Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, mais de 23 anos de trabalho contínuo das ondas do rádio para as mídias sociais. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. E a todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 20 de novembro de 2022, uma linda manhã da primavera brasileira, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, mais uma vez, né, iniciando um programa Visão Espírita, e que nós possamos, em sintonia com o alto, levar o melhor a todos aqueles que dispensaram aí o seu tempo para nos acompanhar. Bom dia a todos. Muito obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos aí, o pessoal está entrando. Já estamos em 10, 12, está entrando. O pessoal está chegando. E num dia que já podemos falar verão. Está bastante quente aqui. E um ótimo dia para todos nós e um ótimo programa. Muito bem, todos vocês sabem que o nosso estudo principal é o estudo do livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, e estamos no seu capítulo 15. E hoje falaremos de um assunto muito interessante e palpitante, que é prodígios por ocasião da morte de Jesus. Então, esse é um tema que quem estuda, quem lê, quem relê, quem participa de pesquisas, quem ouve, quem troca ideia, se surpreende um pouco ao ler o texto. E foi baseado nessa surpresa, nesse desejo de conhecer mais, que demos o título ao programa de hoje, A Morte de Jesus. Geraldo, eu vou fazer uma crítica ao vivo para você. É? O nome que você falou, prodígio sobre, né? Era muito mais bonito que colocar a morte de Jesus. A morte de Jesus ficou um tema assim. Jesus morreu? É que durante o programa a gente ia chegar nos prodígios, mas você tem razão. Ficava mais bonito, né? Como que você falou? Eu vou trocar aqui. Prodígios, fala aí. Não, vamos prodígios fazer um ao vivo assim melhor. Por ocasião da morte de Jesus. Aí ficou melhor. Então, e aí. Lendo e relendo, eu pensei em algumas perguntas. E ontem, por acaso, que não é por acaso, eu li a introdução do livro Pão Nosso. E eu achei muito interessante, eu achei que se encaixava dentro daquilo que nós estávamos pensando. Então, eu vou fazer a leitura, como se fosse a introdução do programa, da segunda parte dessa introdução do livro Pão Nosso. E no momento que eu li, a sensação que eu tive é que aquilo me acalentava. Então, eu vou reler para vocês como se fosse a introdução do programa. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. O Espiritismo é clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, abre aspas, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Fecha aspas e vem assinado Emmanuel. Então é com essa introdução que nós começamos o programa, dando destaque que além do estudo, além da pesquisa, é preciso que a gente viva, que a gente sinta o Espiritismo e que a gente propague o Espiritismo através dos nossos exemplos, do nosso comportamento, não só o comportamento exterior, mas o comportamento psíquico, mental, religioso. Muito bem, meus amigos, dessa maneira, hoje não temos a prece, né, Alan? Tá certo, você está sem som aí. E aí, vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que também é do livro Pão Nosso, que é Nutrição Espiritual. E eu achei que se encadeava um ao outro. E aqui, Emmanuel selecionou uma frase do apóstolo Paulo, dirigida aos hebreus, em que Paulo diz, bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. E Emmanuel fala assim sobre a nutrição espiritual. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhe diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se, em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória, para ele, passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Luiz. Eu lembro que você, Geraldo, enfatiza sempre a questão do sentimento, né? E hoje todo o assunto ele gira em torno dessas duas asas, razão e sentimento. E a gente observa, né, na nossa vida em sociedade, né, aquilo que a sociedade considera o finesse, né, aquilo que é tudo bem meticuloso em termos de sentidos, né? É você exaltando os sentidos. E no Evangelho, Jesus bate sempre nessa tecla da simplicidade, né? Jesus falava de pintinho, de galinha, né? As coisas simples. Nós, outro dia, eu estava, inclusive, chamando a atenção de um grupo sobre a questão da prece. A prece é a ferramenta nossa mais simples, né? Mais ao nosso alcance. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque ela é simples, ela está disponível, mas nós não podemos automatizar. Nós temos que nos acostumarmos a quando nos entramos nesse campo, que a gente entre com o coração. Né? Não deixe jamais essa ação entrar no automático. E, infelizmente, a nossa rotina nos conduz para o automático. E a gente não presta atenção nisso. E, às vezes, a nossa vida entra nessa rotina do automático e as coisas perdem o sentido. Então, nós não podemos perder jamais essa atenção nas coisas espirituais. Quando nós estamos tratando das coisas de Deus, nós temos que dar uma parada. Nós temos que sair daquele modo da rotina, do automático. É uma coisa especial. Nós não podemos fazer uma prece que como no alimento, por exemplo. A gente vai fazer uma refeição, mas já tem aquele princípio de que tem que fazer uma prece antes da refeição. E aí faz a prece e a refeição como duas coisas automáticas, né? E não é assim. Toda a fala tem sido colocada no sentido de que nós precisamos nos concentrar de que a existência tem uma finalidade, propiciar a nós, espíritos na condição de alma, de prestarmos atenção nas coisas espirituais. Estarmos aqui no sentido de superar o automatismo da carne para nos concentrarmos na excelência do espírito. Nós não podemos, nós temos que tomar um cuidado danado, porque a vida nos conduz para isso. A gente pode passar uma existência cumprindo tarefas, cumprindo etapas, e a gente passa essa existência em vão. O Alain, eu lembro que ele cita muito aquele personagem do livro Voltei. E realmente seria muito triste se você dedicar uma existência pensando assim que você está fazendo o máximo, ainda mais se tiver situado no meio religioso, e aí você chega à conclusão que, ao fim de tudo, você não fez nada mais do que respirar, dormir e comer. Então, nós não podemos perder de vista a nossa essência espiritual. Nós temos que nos concentrar nisso, porque o automatismo nos conduz a cada instante. É isso aí, Geraldo. É muito interessante isso que você falou, Luiz. E eu realmente eu procuro dar sempre um valor ao sentimento. E o próprio Emmanuel, ele fala aqui: imperioso reconhecer que o alimento da alma para fixar-se reclama o coração sinceramente interessado. Não é intelectualidade, é o coração, é o sentimento. Palavras do Emmanuel. E eu acredito firmemente que esse sentimento, por vezes, ele é colocado num degrau inferior à intelectualidade. E ele é igual ou talvez até mais em algumas circunstâncias, né? Mas muito interessante sua colocação. Alan, o que, que você tem a dizer sobre a nutrição espiritual? Rapaz, é interessante, né? Como há uma a gente percebe a afinação de na escolha do Geraldo dos programas, dos textos, e como que vai acontecendo coisas com a gente que se afinizam no texto. Eu, por vários motivos, não estou conseguindo ler o programa antes de agora, né? Então, cada coisa que vai abrindo, eu vou me surpreendendo, assim, né? Eu falo assim, que legal, né? E essa semana eu estava conversando com uma moça, né? E que ela adotou agora a alimentação, vamos falar assim, não é vegana, é sem carne, ela tirou a carne. Mas não chega a ser muito radical, ela só pode comer carne. Eu falei, por que você fez isso? Alguma necessidade sua, né? Não, a gente tem que se espiritualizar mais, né? A hora que ela falou isso, eu falei, opa! Falei, para, querida, para. Para já. Não tem como purificar o corpo e esse corpo purificar o espírito. Isso é muito difícil. Porque o corpo é uma casquinha, uma roupa, que a cada dia que passa, ele está ficando mais velho e daqui a pouco ele vai morrer. Você tem que purificar o espírito para o corpo ser purificado. Não é o contrário. Não é o martírio do corpo físico que valoriza o espiritual. Falei, a coisa está invertida aí com você. Está errado. Não é assim que funciona. Então, você traz hoje esse texto do Emmanuel, né? Que é nutrição e espiritual. E eu lembrei dessa conversa que eu tive essa semana, né? E ela falou, inclusive, que um palestrante espírita tinha falado que isso deveria ser feito para você ter um espírito mais evoluído, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Bom, primeiro que eu precisava ter ouvido com os meus ouvidos para ver se ele falou desse jeito, né? E se ele falou desse jeito, puxa vida, não é possível, o cara está pensando assim ainda, né? Mas que fique esse alerta, não é a purificação do corpo, não é o martírio do corpo físico que vai fazer com que o espírito atinja alguma graça. Isso aí era os resquícios do antigo catolicismo da Idade Média que deixava isso claro, que era para deixar aquela pessoa que era mais simples gostar do sofrimento, gostar da dor, gostar do martírio para atingir, depois da morte, uma vida melhor. Agora, é impossível, né, a gente conseguir com que o nosso sentimento, né, como o Luiz deu ênfase, e até acho, Geraldo, falando em cima da sua fala, que nem o sentimento, nem a razão é superior. Os dois têm que funcionar em paralelo, né? Porque a gente precisa do discernimento para decidir as coisas. Não pode só ser levado pela emoção. Sim, né? Sim. E a gente precisa do sentimento desenvolvido também na escolha das escolhas. Então, quando a gente atingir um ponto que o sentimento e o racional caminhem de mãos dadas, aí nós vamos estar voando na nossa elevação espiritual, né? Agora, é natural que a pessoa que deseja se purificar ou receber essa evolução, e para isso precisa de uma nutrição espiritual, é imprescindível, né, que a pessoa mude em todos os segmentos da vida dela. Ela não pode mudar só num segmento ou em outro segmento. Ela tem que mudar. Ela tem que ser melhor dentro de casa, ela tem que ser melhor no trabalho, ela tem que ser melhor como motorista na rua ou como pedestre. Ela tem que ser melhor em todos os lugares. Então, a nossa alma, ela chama, ela convoca uma mudança de atitude generalizada na vida para que a nossa alma se alimente dessa mudança e ela se transforme e receba a nutrição devida para a sua evolução exigida, né, por nós. Nós estamos aqui para um processo de evolução. E que realmente o Luiz lembrou bem do Voltei, né? Que a gente não chega no plano espiritual e alguém fala assim: puxa vida, Alan, você perdeu mais uma encarnação, cara. Você não fez nada para mudar o seu ser que foi daqui tão que cheio, tão cascudo. Voltou com mais casca ainda, você é louco, rapaz. Tomara que não, Geraldo, tomara que não. Alan, você vai lembrar, alguns programas atrás, o Wilson Roberto Garcia falou uma frase que eu fiquei rindo, todos nós rimos, em que esse negócio de parar de comer carne, o Wilson falou que ele não comia carne há 20 anos e ele não tinha percebido melhora nenhum nele. Então eu achei engraçada essa colocação de uma maneira jocosa, ele quis dizer o seguinte: não é isso que vai fazer eu evoluir, foi uma decisão minha, mas isso não me melhorou em nada, né? A melhora é um outro caminho, né? Mas é interessante, só relembrando aqui, o Emmanuel ele fala uma frase, Alan e Luiz, que é muito interessante, daria até uma palestra. Há vícios de nutrição da alma. Então, as pessoas se habituam a se alimentar de coisas que viciam a alma, sem trazer, de fato, um benefício. É o que o Luiz falou, talvez aquele ato contínuo, aquela repetição, ou às vezes pensar do mesmo jeito, sem sair da caixa, e acha que está fazendo certo, e acha que vai para o céu porque reza assim ou assado. Então, são vícios de nutrição da alma. Então, uma das coisas, pelo menos a mim, é um exercício que eu faço, é ouvir os outros. Para, poxa, deixa eu ver como é que esse indivíduo pensa. E eu me surpreendo que ele pensa diferente de mim. E eu achava que eu tinha razão, então eu falei, não, eu acho que ele tem razão também no que fala. Então, é uma maneira de você começar a sair da caixa e ver que você pode tanto se viciar no álcool, na comida, como se pode viciar em pensamentos religiosos, comportamentos estranhos que devem ser abolidos. Geraldo, eu lembraria, por exemplo, muitos religiosos que ficam enclausurados rezando, né? Meditando. E a irmã Dulce que ficava lá arranjando galinheiro para botar gente lá para morar. Entendeu? Quer dizer, então é exatamente os extremos. As duas são religiosas, mas uma é prática, é a coisa muito objetiva, né? É isso aí. Muito bom. Assim encerramos o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E agora vamos para o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schuttel. E na sequência, abrimos aqui no capítulo 26, a ação decisiva de Jesus. Né? Você olha o título que o Caibar deu e você fica pensando, e ao ler o texto, você enxerga exatamente a ação decisiva de Jesus. Eu faço a leitura, Luiz e Alan faz os comentários. O texto que eu vou ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 31 a 35. Abre aspas. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram dizer-lhe: retira-te daqui, porque Herodes quer tirar-te a vida. Respondeu-lhe Jesus: ide dizer a esse raposo que hoje e amanhã expulso os demônios e faço curas, e no terceiro dia serei consumado. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como uma galinha junta os do seu ninho, e tu não o quisestes. Eis que vos é deixada deserta a vossa casa, e declaro-vos que não vivereis até que venha o dia em que digais: bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Fecha aspas. Um texto forte, e eu gostaria de ouvir Luiz e Alan. Aí ele faz o comentário, é justamente que, com relação, né, a essa passagem bíblica, e ele menciona exatamente a questão da morte de Jesus. E nesse relato, né, da morte de Jesus, há uma série de fenômenos, e me lembrou uma vez que eu li um relato quando o Samuel, né, foi visto que ele estava, ele se manifestou através da médium, né, da médium de Endor, se não me falha a memória. E aí então, o narrador diz assim, ele saiu da terra. Né? Então, por quê? Porque como era um espírito que tinha morrido, ou aquele que narra, ele interpreta que ele deve ter saído da terra, que é onde ele estava. Então, o Kardec chama a atenção nossa com relação às interpretações dos videntes, dos médiuns. Porque a interpretação que eles dão é com relação àquilo que eles pensam, e não àquilo que eles viram. Nós sabemos que o espírito não está mais no túmulo, mas para aquele que apreciou o fenômeno, só pode ter vindo do túmulo, que é onde ele acreditava que estava. Então, com relação à morte de Jesus, ocorreram vários fenômenos. E apareceram muitos profetas, né? Apareceram para o público. E aí, o próprio narrador da passagem, ele interpreta que para aqueles profetas terem aparecido para aquele público, os túmulos abriram. Então, é uma narrativa do que ele imagina que aconteceu para ter todas aquelas aparições. E nós sabemos que isso não se dá. Então, os fenômenos são criados, na maioria das vezes, na narrativa. E aí, aquilo você vê que, inclusive, nas explicações, né, é visto que em determinado século lá aconteceu um eclipse, que é para justificar aquilo que narra ter acontecido. E são fenômenos que, na maioria das vezes, o narrador inclui para justificar aquilo que aconteceu, que não tem nada a ver com o sobrenatural. Então, são interpretações daquele que narra, e não fenômenos naturais, como a parada do sol e tantos outros que a gente conhece. É isso aí, Geraldo. É interessante a sua fala destacando esses aspectos, que serão os aspectos que abordaremos nas perguntas, né? E essa ação decisiva de Jesus, Jesus realmente ele se dirige tanto aos fariseus como a Herodes também, né? Uma palavra dura. Eu gostaria de ouvir o Alain sobre essa ação decisiva de Jesus, Alain. Olha, meus amigos, realmente é um texto assim que eu já li isso aqui, já estudei isso aqui, e parece que a gente não lê todo. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Foi um texto assim que eu parei aqui para pensar, principalmente a hora que eu li o comentário do Caibar, que eu gostaria que todo mundo pudesse buscar na internet, né? Procure lá. O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutte, e capítulo Ação Decisiva de Jesus, né? Então, enquanto o Luiz estava falando, eu estava lendo aqui a resposta, ou melhor, o comentário de Caibar, né? E eu percebo que, assim, nós não temos muita diferença com aquela época. O mundo não mudou tanto, as pessoas não evoluíram tanto. Nós moramos hoje não em casas mais mal feitas como aquela época, numa casa melhoradinha. Nós não comemos exatamente tudo que eles comiam, comemos alguma coisa diferente, mas o ser espiritual continua o mesmo, continua com as mesmas falhas, ainda em julgamento e comportamento. Ele fala assim que o Herodes, ele só condenou Jesus para satisfazer Anás e Caifás, que eram os líderes, então, do judaísmo da época, né? E só para contentar os dois, para acomodar politicamente uma situação. Porque, só para relembrar, Roma, ela conquistava os territórios, mas ela não afogava a vivência cultural daquela região, de nenhuma delas. Fez assim até com a Grécia, com nenhuma delas. E ali era uma região dos judeus. Então, existia um poder dos judeus, que era a sinagoga. No caso ali, Anás e Caifás eram os líderes principais nessa região. E Roma exigia uma cobrança de impostos e, assim, ela convivia com essas culturas em todos os lugares. Só que quem decidia pela vida e morte era Roma. Então, Anás e Caifás não podiam condenar Jesus. Eles tinham que pedir a Herodes, que, no caso, era o comandante romano daquela região, para que ele o condenasse. Inclusive, ele tenta, né, falar assim para as pessoas, porque ele não via mal naquele homem que ele estava condenando. Então, ele fala assim, bom, vamos condenar ele ou Barrabás, né, que era um assassino contumaz da região que estava preso. Um dos dois eu vou libertar. Quem que vocês querem que eu liberte? E o povo, inflamado por Anás e Caifás, pede a liberação de Barrabás. Quer dizer, o assassino, confesso, em troco de uma pessoa que mal nenhum tinha feito contra a população. Tinha feito, sim, abrindo a mente daqueles que seguiam Anás e Caifás de forma cega, de forma um tanto quanto conduzida por aqueles, mantendo a ignorância das pessoas, que é o que a gente hoje mais vê, né? A vontade de se manter ignorância popular, porque na ignorância popular eu faço o que eu quero. Então, por isso que eu vejo que nós não mudamos muito naquela época. Nós mudamos muito pouco, talvez mudou alguma coisa cultural, algum tipo de coisa muito superficial, que é o que nós falamos no primeiro texto. Talvez mudou a casca, mas o espírito continua no mesmo padrão de 2000 anos atrás. É impressionante como tem Anás e Caifás por aí, mantendo a ignorância das pessoas, condenando a luz que poderia vir para iluminar essas pessoas mais simples, não permitindo que as pessoas mais simples abram os olhos e, ao abrir os olhos, vão exigir mais. Vão exigir mais. O mundo está pedindo isso hoje. Então, até quando nós vamos conseguir manter alguns poderosos, como Anás e Caifás, tampando os olhos e ouvidos de tantas pessoas? O dia que essas pessoas começarem a escutar e ver a verdade, como ela é, o mundo vai ter que se transformar por bem ou por mal. Nós estamos criando uma sucessiva problemática reencarnatória ao não abrir a mente das pessoas, ao não abrir os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. E enquanto a gente anda fazendo isso, e eu falo a gente porque nós aqui temos discernimento para ajudar isso não acontecer, nós temos a obrigação de abrir os olhos das pessoas. É fácil? Não é fácil. Provavelmente muitos de nós morra lutando com isso. Jesus morreu assim, mas não tem problema. Preciso ser Geraldo. Feito. Geraldo, me permita lembrar Olavo de Bilac. Ó bendito que semeia livros a mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Fantástico, né? Fantástico esse verso, né? Mas é interessante que o Caibá, ele fala nisso, uma coisa que o Alan falou, de escutar a verdade. Parece uma frase simples, jogada, mas o que seria escutar a verdade? E entre as muitas causas, entre os muitos motivos que levaram à condenação de Jesus, e isso precisaria de estudos e mais estudos, mas existem algumas causas, algumas razões, como dizia um professor meu, que salta aos olhos. Porque naquela época existiam os líderes religiosos e o que o Caibar chama de padres de outrora. Ele fala assim, para satisfazer as exigências dos padres de outrora, que chefiados pelos pontífices Anás e Caifás, viam periclitar os seus dogmas. Quer dizer, os dogmas que eles ensinavam estavam caindo por terra à medida que Jesus falava. Então, eles viam periclitar os seus dogmas, os seus ritos, os seus mandamentos em face da nova doutrina de Jesus, que era uma doutrina simples, sem cultos e sem vãs exterioridades, que Jesus a todos ensinava. Então, Jesus era simples demais e cativava a multidão e caía os dogmas de Caifás e Anás. Esse indivíduo, ele vai acabar com a nossa festa aqui, com o nosso domínio. Então, uma das razões da condenação é que Jesus estava colocando por terra tudo aquilo que só ficava nas palavras, né? Então, realmente, é um texto... Geraldo, você me lembra que você usou uma expressão aí, simples demais. Não, não. Ele era a essência da simplicidade. Eu nunca me esqueço daquela senhora que fez aquele comentário, vocês parece que abre a cabeça da gente, joga a coisa lá dentro e a gente... Entendeu? Sim. Então, a linguagem tem que ser sempre simples, de forma que as pessoas absorvam e nem entendam como elas absorveram. Eu acho que a verdadeira habilidade intelectual não está em saber falar difícil, está em saber traduzir aqueles que ainda não conseguem falar fácil para aqueles que não entendem o difícil, né? Então, a habilidade é pega essas coisas complicadas. Às vezes eu leio muito filosofia, né? Você lê uns autores, o cara fala, nossa senhora, eu que leio bastante tenho que estar com o dicionário do lado. Uma pessoa que lê pouco não consegue ler. Tem um que eu tô lendo aí, eu tenho um dicionário de filosofia e um dicionário do lado aqui, os dois. Palavra que eu não sei o que significa, citação filosófica que eu não sei o que significa. Cara, é uma dificuldade para você ler aquilo. Então, eu não vejo inteligência nele. Não, vejo. Ele está comunicando um negócio muito legal. Mas não a inteligência da comunicação, né? Na comunicação, o simples é o evoluído. Não é o complexo. A gente tem que falar para que todos os ouvidos ouçam. Essa história que o Luiz conta dessa senhora, que já faz tempo, né, Luiz? Faz uns 10 anos já isso. Ficou na minha cabeça também, porque... Eu acho que essa talvez seja a habilidade que a gente vem desenvolvendo aí com o programa, que é traduzir para todos, não é falar para alguns. Falar para alguns é manter essa situação que Jesus nos colocou agora. É ser Anás e Caifás. A gente tem que falar para todos, não para alguns. Então é realmente importante essa fala do Luiz agora. Isso é verdade. Isso que vocês estão falando, a Gênesis aborda a questão das revelações. Eu nunca me esqueço que um diretor da companhia que eu trabalhava, ele chamou um peão lá e começou a questionar o peão. Aí, quando ele me chamou, eu disse assim, por que você quis falar com essa pessoa? Aí ele disse, não, eu queria entender, mas eu já vi que não dá. Aí eu disse assim, por que que não dá? Fala o que você queria. Aí ele falou, eu disse, dá sim. Ele não entendia a linguagem do peão. E quando ele me falou o que eu queria, eu transformei a linguagem do peão naquilo que ele queria ouvir. Então, os grandes filósofos, nós temos que lê-los, mas temos que passar de forma simples para a multidão. Olha a frase que a Lavínia trouxe para nós, Igor. Adoro as coisas simples, elas são o último refúgio de um espírito complexo. Oscar Wilde. Bacana. Eu em vários congressos de medicina, eu já assisti aulas de assuntos complexos, sendo dado de uma maneira tão simples que, ao final, o público médico aplaudia de pé. Porque era um assunto tão difícil e foi falado de maneira tão fácil. Então, assim, é o que o Alan falou, é um indivíduo que sabe se comunicar. Né? É uma arte. É uma arte, sem dúvida. Dando sequência ao nosso programa, vamos lembrar aqui da nossa banca do Livro Espírita, e a gente sempre lembra, porque é importante que vocês, tanto de Santa Bárbara do Oeste como de Piracicaba, procurem essas bancas, até para divulgar, até para ler, até para estudar, para que a gente possa crescer cada vez mais. Banca do Livro Espírita de Santa Bárbara do Oeste, situado na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, Antiga Biblioteca Municipal. E a Banca do Livro Espírita, desculpe, em Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, bem no centro da cidade. Então, que possamos frequentar e conhecer... Diga, Alan, quer falar alguma coisa? Aqui em Piracicaba é uma livraria, sabe? É uma livraria, assim, né? Não, desculpe essa correção, não desprezando a banca em Santa Bárbara, porque eu sei que foi um esforço que a USE fez em criar esse espaço, mas também não é numa banca também, é num prédio também. Em Santa Bárbara é numa banca, em Piracicaba é uma livraria, então. Santa Bárbara foi uma banca? Porque era num prédio. Saiu do prédio? Era uma banca. É. Então, aqui em Piracicaba, não, é uma livraria que foi, todos os móveis foram preparados para ser uma livraria. O espaço é fantástico. E num momento que o mundo está acabando com as livrarias, porque a venda de livros só está online. A vantagem de você frequentar a livraria é que você vê coisas que não só a oferta online te leva. Você vê novidades, você vê livros que você não consegue achar numa pesquisa online, porque não está ali exposto tudo, né? Então, frequenta a livraria, lá vão muitos espíritas, você troca uma ideia, a pessoa que trabalha lá pode te indicar livros, pode te orientar na leitura desse ou daquele. É um ambiente que nós estamos perdendo no mundo, as livrarias, em detrimento da venda online. Que a gente não perca esses espaços, né? A livraria daqui, mesmo a banca de Santa Bárbara, passa apertado para sobreviver, as duas. Perfeito. A livraria aqui, que eu sei mais das contas dela, quase todo mês a gente lá usa e põe dinheiro para manter ela aberta, para ser um local de frequência, um local que você vai lá. Eu sei que é um conforto de comprar o livro pela internet, é um conforto, mas... Não, eu que sou um frequentador de livraria, de sebo, eu adoro sebo. Nossa Senhora! A Lavínia que está aqui nos ouvindo, sabe como que nós ficamos amigos? Num sebo, né, Lavínia? Então, a gente frequentando um sebo lá em Campinas, nos conhecemos e somos melhores amigos de infância desde então. O ambiente é saudável. Importante isso lembrar, viu? Desculpa fazer esse alerta, mas um alerta importante. Muito, muito procedente. Muito bem, 10 horas e 3 minutos, estamos encerrando o segundo bloco do programa Visão Espírita e agora começamos o terceiro. E antes de começar o terceiro, eu acho que vale a gente fazer esse pequeno comentário. Estamos no livro A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e o tema que o Alan chamou a atenção aí, ao invés de morte de Jesus, mas prodígios por ocasião da morte de Jesus... Eu acho que nós, todos nós que estudamos, a gente começa a prestar atenção no detalhe, na frase, na palavra. E quando eu li prodígios por ocasião da morte de Jesus, o que, que é prodígio? Quer dizer, é alguma coisa fenomenal, alguma coisa espetacular, é uma coisa que foge ao comum, que chama atenção, que é fantástico. Então, prodígios por ocasião, quer dizer, o que, que aconteceu na morte de Jesus, que teve esse título. Então, eu vou fazer a leitura do texto evangélico, que é pequenininho, e depois eu começo as perguntas ao Luiz. Por quê? Porque esses textos estão nos evangelhos. Lucas, Marcos, Mateus e João. Esse, particularmente, está no evangelho de Mateus. Então, eu vou ler esse texto e vou começar as perguntas. Texto evangélico, Mateus, capítulo 27, versículos 45, 51, 52, 53. Ora, depois da sexta hora do dia até a nona, toda a terra foi coberta de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos, após a sua ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por diversas pessoas. Aí eu pego esse texto, se eu pegar esse texto e entregar para um diretor de Hollywood, falar assim, me reproduz esse texto num filme breve, de 5 minutos. Vocês imaginem a cena, tudo escuro, raio tremendo, caindo pedra, os sepulcros abrindo, os corpos de mortos andando. Você imagine essa cena, que é o que está descrito aqui. Diga, Geraldo, lá. Foi importante essa fala sua pelo seguinte. Perceba que os filmes americanos hoje eles estão focados em zumbis. Sim. Não é, eu não estou falando à toa isso. Sim. Eu fico pensando, às vezes, por que será que essa obsessão com zumbi? Veja que tem um monte de filme com zumbi, né? Zumbi seria o quê? Aquele morto que volta do túmulo e está vivo, né? Tá vivo. Veja, né? Que o materialismo do povo americano não permite que um espírito volte à vida. Então tem que voltar um corpo à vida. Então, um diretor de cinema americano ele tem que dar vida àquele corpo para ele voltar do túmulo. Ele não consegue imaginar que é um espírito que volta do túmulo. Só para a gente aproveitar o gancho aí para ilustrar melhor o negócio aí. E aí, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, quem escreveu foi Mateus. Mateus foi um discípulo de Jesus. Então, você imagina ele sentado em algum lugar escrevendo esse texto. Essa cena de zumbi, de terror, né, esquisita, espetacular, ele descrevendo essa cena. Aí eu comecei a fazer pergunta a mim mesmo, e essas perguntas a mim mesmo é que eu estou fazendo ao Luiz e ao Alan, para que a gente chegue na essência dessa lição. Então, vocês me permitam fazer essa pequena introdução para que a gente possa chegar à essência do programa de hoje. E aí eu faço a primeira pergunta ao Luiz. Esses textos de Mateus são chamados o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu pergunto ao Luiz. Luiz, quem escreveu o Novo Testamento? Segunda pergunta. Quando que esses testamentos, essas páginas foram escritas? E terceira pergunta, por que existem 4 evangelhos? Geraldo, vários autores, né, escreveram, então, geralmente eles recebem o nome deles, né? O Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, que seriam os autores desses testamentos. Existem autores desse testamento que não conviveram com Jesus. Né? Quer dizer, eles, na realidade, eles estão reproduzindo alguma coisa que ouviram de alguém que vivenciou com Jesus. E esses textos foram escritos na uma faixa de 50, 70 anos depois da morte de Jesus. Então, você veja que são relatos que, pelo tempo que foram descritos, eu diria que eles são ótimos. Porque se eu for descrever algumas coisas que aconteceram na minha infância, Deus o livre, né? Então, outra coisa que você falou, a terceira pergunta, como foi? É, a primeira, quem escreveu, quando foram escritas as páginas, e por que existem 4 evangelhos? Existem vários outros evangelhos, né? Então, foram selecionados esses 4, que eles chamaram os evangelhos canônicos, né? Que eles foram selecionados para compor o Novo Testamento. Mas existem vários outros. Existem, inclusive, livros que falam sobre esses outros evangelhos, que são chamados os evangelhos apócrifos pela igreja, né? Então, é um material muito extenso, é muito amplo. Para a composição da Bíblia na forma que nós conhecemos, são esses que foram selecionados. E eles foram selecionados e compostos com o Velho Testamento aproximadamente uns 400 anos depois de Cristo. Não sei se satisfiz todas as suas dúvidas. Não, satisfez, porque quando eu fiz essa pergunta, Luiz, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ouvi em algum lugar, eu só não sei precisar exatamente quando, que virou como se fosse uma moda naquela época, 100 anos depois de Jesus, 200 anos, escrever sobre Jesus. E ouvi dizer que todos esses trabalhos um dia chegaram às mãos dos dirigentes da igreja. E que na época parece que foram selecionados 72 evangelhos. Eu não sei se isso é verdade. 72 evangelhos. E depois de muitos serem avaliados, ao longo de anos, foram selecionados 4, 5 ou 6. Mas no final sobrou 4. Então, como eu ouvi essa colocação, e eu não, eu sou apenas, eu tô reproduzindo o que eu ouvi. Eu gostaria de perguntar para você e para o Alan a veracidade disso. Ô, Geraldo, é assim, ó. Devia ter muito mais de 72. Por quê? Veja que a escrita na época era muito difícil. Não existia o papel como a gente conhece hoje. Pouquíssimas pessoas escreviam. Pouquíssimas. Eram raros aqueles que tiveram educação para a escrita. E, logicamente, para a leitura. Então, a tradição de transmissão do evangelho ela era oral. Né? E detalhe, todo o trabalho de Jesus, dos apóstolos, era no aramaico antigo, que não tinha escrita. Quando isso foi escrito em hebraico e em grego, muito posteriormente. Então, já há um erro aí, né, de transmissão do conhecimento. Segundo, papel nessa época, nessa região do mundo, nós tínhamos o quê? O pergaminho. O pergaminho é uma pele de um cabrito, de um carneiro, de uma ovelha, né? Eles tinham que fazer um churrasquinho, né? Matar o bicho, tirar a pele, porque nem jogar carne fora, a raridade da comida da época. Tira a pele, raspa a pele, salga ela, põe no sol, seca, para fazer uma folha de um pergaminho. Prepara a tinta com ervas, com isso, com aquilo, para poder escrever, achar um que escreve. Era uma então, mão de obra, né? Era muito difícil, muito difícil. Tanto é que, na Idade Média, quando da invenção da imprensa, né, das prensas rotativas que começaram a produzir, foi aí que os evangelhos começaram a seguir para outras línguas e tudo mais, e também houve bastante confusão. Mas até isso, estou falando de 1500, a escrita era raríssima e ela era feita pessoalmente. Assim, não tinha de onde copiar, a pessoa fazia de próprio punho. Então, não devia ter 72 evangelhos, devia ter uns 720 evangelhos. Por quê? Cada pessoa que escrevia, escrevia do jeito dela, com a linguagem que ela entendia, dentro da cultura que ela vivia. E aquilo devia sofrer uma série de transformações, não ainda pensando na maldade, mas na dificuldade da transferência do conhecimento escrito de um texto para outro. Então, isso eu acredito que sim, devia ter muitas formas. Agora, no livro Paulo Estevão, a gente tem um depoimento de Paulo, que ele vinha juntando materiais para escrever um texto evangélico. E que ele consegue um material de Maria. Maria, mãe de Jesus, passa para ele material. E ele devolve, na morte dele, ele pede para Lucas publicar, inclusive publicar as histórias vividas pelos apóstolos, que veio a ser Atos dos Apóstolos, baseado em escritos de Maria. Então, está lá no livro Paulo Estevão, a gente consegue ver isso aí. Interessante. Então, esse momento da igreja que aconteceu no Concílio de Niceia. Niceia. Quando era o rei Constantino, ele promove isso, por quê? Porque a Roma estava perdendo o controle das pessoas e precisou instituir uma religião oficial. Né? Então, tem uma história aí que a gente precisaria... Mas tudo isso, Alan, é somar informações, eu acho muito interessante esse complemento seu. E aí, mais uma vez... Só mais uma coisinha, Geraldo. Eu vejo como o mais próximo da autenticidade o evangelho que for traduzido em linguagem mediúnica por aquele que acompanhou. Existe, inclusive, um que eu li, da Ivone Pereira, muito interessante, que ela obtém dos originais, quer dizer, daqueles que viveram com Jesus, como aconteceu aquela ocorrência. Então, esses fenômenos... É um livro. É um livro que conta passagens vividas por Jesus que nem o evangelho, às vezes, relata. É muito interessante. Igual Boa Nova do Chico, né? Mas muito bem. Depois me passa o nome desse livro. Eu também queria o nome do livro. É curioso. Aí, dando sequência, Alan, considerando esse texto que eu li aí, os mortos saindo dos túmulos, eu faço uma outra pergunta meia quente para você. Alan, podemos afirmar que os fatos descritos nos evangelhos ocorreram exatamente como estão detalhados? Claro que não. É óbvio que não. Porque se a gente... Olha só, nós três aqui, para não pôr outro na bagunça nossa, nós três vamos para fazer uma reunião numa sala lá, nós três estamos sentados numa mesma sala, numa reunião. Uma tomada pega fogo. A gente consegue lá pegar um extintor de incêndio, apagar e tal. Beleza, não aconteceu grandes coisas além daquilo. Um de nós vai contar aquela história rindo, o outro vai contar aquela história sofrendo, porque ainda está assustado, e o outro não vai conseguir nem olhar para a tomada mais, porque tem medo que pegue fogo. Então, a gente se impressiona, a gente se afeta com os casos acontecidos, e cada um de um jeito, mesmo a gente estando juntos vendo o mesmo fato. Então, é impossível um evangelho que foi, por muitos anos, oral. Sabe aquela frasezinha, quem conta um conto aumenta um ponto? É impossível um evangelho oral de tantos anos, na hora da escrita, garantir que aquilo... Porque, por exemplo, eu sou palestrante, o Luiz também é. A gente é palestrante velho já, né? Não velho palestrante, é diferente. Quando a gente, às vezes, vai contar uma história, você usa um recurso poético naquela história para dar uma ênfase... para passar o ensinamento que você deseja ali. É o que a gente faz como palestrante, é o que a gente faz como orador. A gente quer transmitir aquele conhecimento e a gente usa recursos da linguagem, né? Aí você pega aquelas próclises, ênclises e tudo mais, todas aquelas figuras de linguagem, e valorizamos o texto de um jeito que ele fique mais apetecível a quem está nos ouvindo, né? Quem me garante que em 40 anos os carinha contando o evangelho, uns 10 Alain ou uns 10 Luiz, ou quem sabe eu era um, Luiz era outro, nós não inventamos minhoca no meio daquele negócio lá, e não com o intuito de prejudicar, mas às vezes de florear, às vezes com o intuito de querer deixar ele mais palatável. Era, né? Como você via, né? Era como eu via, ou era como me contaram, que é pior ainda. Então, realmente, é uma pergunta pertinente, Geraldo, e importante. Nós não podemos afirmar que as coisas ocorreram exatamente daquele jeito. Pode ser que ocorreram, mas nós não podemos afirmar. E aí a gente... Geraldo, o exemplo de Davi. Ele viu Jesus sendo crucificado e falou: Deus meu, por que me abandonaste? Pois é, ele colocou o sentimento dele ali, né? Exatamente. Agora, a próxima pergunta é uma pergunta que eu pensei muito se eu faria ou não, mas dentro do contexto, a gente está fazendo essa pergunta, primeiro, com o mais profundo respeito. Nós somos aprendizes. E aqui eu falo um intuito de elucidar, de esclarecer, de provocar para o melhor. Eu pergunto ao Luiz. Luiz, existe a possibilidade de ter ocorrido alguns equívocos quando os evangelhos foram escritos? Se sim, por que que aconteceram esses equívocos? Existe muita possibilidade. Primeiro, pelo o tempo que dista dos fatos. Transmissão oral. Então, a imperfeição nos relatos e a tendência, né? Outra coisa, quando a gente ouve alguma coisa e a gente tem um conhecimento a respeito daquilo, a gente costuma interpretar. Então, os evangelhos eram escritos por copistas. E esses copistas, eles, ao transcrever, eles podem não concordar com aquilo e muda. Eu tenho um exemplo prático. Eu passei uma mensagem da Meimei para um amigo para transcrever para o site da UZI, e essa mensagem é mãe, fala da mãe. Aí, quando eu olhei no jornal da UZI, aí eu olhei lá, mãe e pai. Eu disse, uai, eu conheço essa mensagem, não é assim? E aí o cara, ele interpretou que estava, a Memei só estava louvando a mãe, e o pai também tinha valor. Então, ele botou mãe e pai. Entendeu? Quer dizer, então existe toda uma série de motivos para que um texto seja modificado. Inclusive, a própria igreja, que ela, quando não tem interesse que alguma coisa seja difundida no sentido que ela relata, ela muda. Entendeu? Pois então, essas adulterações ocorrem por aqueles responsáveis. Um fato. A minha mãe, ela viu quando chegou as primeiras Bíblias em Florianópolis. E os padres não queriam que a Bíblia caísse na mão do povo. Então, eles queimaram Bíblia no mercado de Florianópolis, as primeiras remessas que chegaram. Que coisa! Porque a Bíblia... Parece primitivo, mas é a história. Eles querem que o povo se conserve na ignorância. Muito, muito bom. Então, agora dando sequência... Você quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, eu estou procurando aqui no livro Roma e o Evangelho. Ah, sim. Tem uma mensagem de Jesus que eu acho muito importante para ler depois para vocês. Eu vou encontrar e falo. Viu, Luiz? A Vera Farto Castanho, nossa amiga, falou que o livro da Ivone Pereira é Encontros com Jesus. É isso aí. Obrigado, Vera. Poxa, então vou anotar aqui, Encontros com Jesus. Né? E existem aqui vários comentários aqui. A Lavínia falou que é verdade, que bom que a gente se encontrou. Eu estava procurando um livro sobre plantas suculentas para dar para minha mãe. Minha mãe estava lá cultivando. Peraí, Geraldão, peraí, sem ansiedade, calma, respira, calma, coração. Aqui, ó. Nós temos aqui alguns comentários. A Lavínia fala que Paulo ganhou de Gamaliel os pergaminhos sobre Jesus. Sim. Acabei de reler Paulo Estevam. A Yves Vetter fala assim: existe a minha versão sobre um fato, a sua versão e o fato real, que ninguém nunca saberá qual é. Perfeito, Yves. A Edna Suzana falou que em 1968, uma professora de português lecionava gramática e texto, narrou um acidente para 10 alunos e mandou eles recontarem para os alunos que estavam na sala. Tivemos tantas alterações. Interessante. A Ivanize falou que tem um livro da Ivone Pereira, A Luz do Consolador. São passagens do Evangelho também. Então, é isso aí, tem mais, sim. Então, nós temos que fazer um estudo desse negócio aqui, viu? Obrigado. Agora, Geraldo, eu encontrei a passagem de Jesus. Então, pode falar. Meus filhos, o meu evangelho é a lei. E o que está fora da lei pertence ao evangelho dos homens. Nossa, que bela frase, hein? Em qual livro que está isso, Luiz? Roma e o Evangelho. Roma e o Evangelho. Você lembra? Você sabe falar qual capítulo? É o número 32. É a mensagem 32. Eu vou tentar colocar aqui no ar. Isso, coloca assim. Tá. Bom, dando sequência, podemos dar sequência agora. Eu presto muita atenção nos comentários do Kardec, porque o Kardec ele é sempre muito lógico e racional. E ele faz uma citação, e essa citação eu pergunto ao Alan. Alan, por que nenhum outro historiador faz menção desses prodígios por ocasiões da morte de Jesus descrito no Evangelho de Mateus? Se foi um fato tão impressionante, tão espetacular, a tal ponto que Mateus dá um destaque muito grande ao fato, você fica imaginando uma cena de Hollywood acontecendo aquilo, por que que isso só foi citado ali e nenhum historiador escreveu aquilo? Eu não sei, mas eu falaria o seguinte. Sabe por que que tem gente que fica desesperado perante a morte de alguém? Porque normalmente tem um sentimento de culpa muito grande. Eu imagino que esse que descreveu tudo isso, ele devia estar com um sentimento assim, puxa vida, eu estava com o governador espiritual do planeta e agora ele morreu por invigilância nossa. E eu não fui nem no enterro. E aí ele quis dar ênfase para a dor que ele estava sentindo e começa a contar todos esses prodígios que no dia a dia poderia ter passado despercebido. Pode ser que naquele momento alguns médiuns entre os que estavam ali na plateia perceberam a movimentação de espíritos que vinham receber o governador espiritual. Então os mortos que vieram dos túmulos eram espíritos na visão de alguns médiuns ali, que nem sabiam a palavra médium, nem sabiam que estavam vendo espírito, né? Veja que é um sensacionalismo criado ou um realce para dar valor àquele acontecimento, para dar mais pompa àquele acontecimento. Não imagino que tenha sido desta maneira, não. É como se eles quisessem assim, dar uma ênfase ao fato em si. Mas exatamente. Jesus era tão simples que ele morreu crucificado no meio de ladrões. Não teve pompa, justamente porque a morte não tem pompa e a morte é solitária. Isso... só lembrar do nascimento dele. Também simples. Também simples, uma manjedoura no meio do mato, lá no meio de um curral, nem sei se é verdade aquilo tudo, pode ser que tenha sido no meio da areia ainda. Eu sei lá se aquilo foi daquele jeito, ou só contaram para a gente achar bonitinho. Ou para comprar presépio no final do ano. Fica claro, né? Fica claro que a gente percebe que é um texto que parece que foi exagerado ou acrescentado. Só que esse texto eu já vi sendo reproduzido em alguns lugares, já vi dentro da própria igreja, e já vi em alguns lugares sendo citado. Claro. Então eu pergunto ao Luiz. Luiz, no Evangelho de Mateus está escrito, abre aspas, eu vou dar destaque só à frase. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aí você fica imaginando essa cena real, né? Aí eu pergunto a você, que templo é esse que ele se refere, Mateus, né? Que véu é esse que se rasgou? E isso aí, como já acabamos de falar, não é uma descrição real, é uma figura de linguagem. Você pode nos clarear que templo é esse, que véu é esse ou não? Veja, a crucificação se deu ao ar livre, né? A cruz estava ali e não tinha templo nenhum por perto. Né? Então, o que o Mateus escreveu aí, Geraldo, eu não estava perto, eu não assinei embaixo, a responsabilidade é dele. Né? Então, é uma descrição. Entende? É uma descrição de alguém com imaginação que quis impressionar o fato. Né? porque o fato se deu ao ar livre. Então, não existia templo nenhum. Agora, eles imaginavam que o templo é a casa de Deus. Então, a casa de Deus se encheu de luto, né? Então, é uma discreção que alguém, para enfeitar o quadro, descreveu, e a responsabilidade seria dessa pessoa, e eu diria que poderia ser obtido via mediúnica, qual foi a intenção do escritor com relação a isso. Eu não vou adivinhar de jeito nenhum. Não, mas está sendo muito interessante e esclarecedora as respostas de vocês. E a próxima pergunta, eu vou até modificar um pouco, Alan, porque assim a gente acaba respondendo as perguntas que vão adiante. Pergunta o seguinte, você vê no texto do Evangelho de Mateus, e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram e saindo de seus túmulos vieram à cidade santa e foram vistas por diversas pessoas. Ainda hoje, Alan, você vê em algumas religiões a crença na ressurreição do corpo, como é descrito no texto. Os corpos ressuscitaram e foram vistos. Você consegue enxergar alguma possibilidade racional, científica, lógica, na interpretação literal dessa frase? Não, literal não. Mas eu posso imaginar que muitos médiums... Porque, imagine só, os considerados, então, santos, ou sei lá, pessoas nobres que tinham vivido anteriormente ali, né, segundo quem eles viram aparecer, foram vistos. Beleza, foram vistos. E por que não foram vistos por médiuns e espíritos elevados que estavam ali acompanhando a morte de Jesus naquele momento, né? Então, por que não, né? Então, eu imagino que há uma possibilidade, sim, deles espiritualmente estarem presentes e algumas pessoas, médiums, perceberem isso. Eu acho que essa possibilidade existe. Agora, não é como está descrito o texto aí, não é aparecer um corpo, ressuscitou um corpo. Isso é impossível. Nós já vimos isso... É impossível de forma racional que isso aconteça. Agora, um espírito voltar à vida, ele nunca deixou de existir, ele sempre existiu, então ele aparecer ali. Imagina eu, espírito desencarnado, sabedor da situação de Jesus, eu não vou lá acompanhar aquele momento? Eu iria, que sou menos do que um anjo, que um santo. Imagina... Como não o espírito que está ali desencarnado naquela possibilidade de aparecer? Agora, quem veria? Veria só os médiuns. Então, pode ser que alguns que nem sabiam que era médio escreveram, falaram assim, eu vi o santo fulano, aquele anjo, aquele fulano, aquele lá, ele apareceu e tal. Ele pode ter visto, pode. Mas como médium, um espírito em desdobramento, só isso. Muito interessante sua resposta, Alan. Interessante como tudo se encaixa, né? E todas essas perguntas, colocações e respostas que vocês fizeram é a base dessa pergunta que eu vou fazer ao Luiz agora. Luiz, como que nós que desenvolvemos e que procuramos o melhor da fé raciocinada devemos ler esses textos e textos antigos? Como que a fé raciocinada age diante de textos dessa natureza? Geraldo, é fato, né, que existem aparições coletivas, inclusive são catalogadas, aí os livros espíritas comentam delas, de grupo de pessoas que veem espíritos, né? Esses espíritos materializados podem ter aparecido, né, para pessoas, o fato ocorreu. Agora, quem não conhece como o fenômeno se dá, ele interpreta como aconteceu. Para aquela pessoa que viu e não conhece o fenômeno, Aquele cara que apareceu ali, ele estava morto. Ele já tinha sido enterrado. Então, para ele aparecer ali, ele ressurgiu dos mortos. Então, é uma interpretação dele sobre o que ele via. Nada mais do que a ignorância sobre os fatos. É isso que você está falando, é a fé raciocinada. Sim. Né? É o exercício, quer dizer, você raciocina em cima de um fato e procura explicações que sustentem de maneira razoável e legal tudo isso. Né? Como se explica o relato daquele que viu, que não Exato. Entende do fato. É, porque o milagre, isso não existe, né? O espetacular nesse sentido. Né? Muito bem, muito interessante. E aí eu passo ao Alan. Alan, eu até pergunto para você, né, que é interessante esse aspecto. Como você e como você acha que o espírita deve estar preparado para ler esses textos e não cair em armadilhas da linguagem, em armadilhas da figura da linguagem, do simbolismo? Como que nós, espíritas, devemos estar preparados para ler esses textos, muitas vezes complexos? Geraldo, eu estou fazendo um estudo bem grande sobre o iluminismo. Eu fui convidado para escrever um capítulo de um livro, e esse capítulo vai versar sobre o iluminismo. E eu estou lendo bastante coisa sobre o iluminismo. E no iluminismo, no estudo do iluminismo, né, Kant é um dos maiores expoentes da filosofia mundial, Immanuel Kant. Ele vai falar a um jornal que coloca a pergunta: o que é o iluminismo? Né? Ele vai responder nesse jornal, ele manda para o jornal uma resposta de 8 páginas, vira famoso até hoje esse texto do Kant. E o que versava o iluminismo? O iluminismo versava assim, que foi um movimento filosófico, literário e tudo mais, que queria levar o homem à busca do conhecimento, porque a busca do conhecimento que faria luz em suas mentes para afastá-lo das trevas da Idade Média, que tinha passado 1000 anos presa ciência e filosofia defendendo dogmas da Igreja Católica, principalmente no Ocidente. Esse é o movimento. O que Kant responde? O iluminismo é a saída do homem da menoridade, da qual ele mesmo é o culpado. Então, olha só, ele fala assim que o ser humano se mantém com a mente da menoridade, se mantém não pensador, não quer pensar, aceita a sugestão de alguém que pense por ele, porque ele quer continuar nessa posição por covardia, palavras do Kant, por covardia, por medo. Ele prefere ter alguém que mande nele. Ele prefere ter alguém que o conduza. Então, o Espiritismo, quando a gente lê o Espiritismo, a gente tem que ler com o espírito desta liberdade que o Iluminismo nos trouxe. Essa liberdade que o Espiritismo nos apresentou. A liberdade de pensar, livre de preconceitos, de paradigmas, livre de qualquer pessoa que queira controlar minha mente, livre de qualquer pré-conceito. Eu preciso ler de mente aberta, mas com uma mente racional e crítica também. Eu não tenho que engolir as coisas como dogma. Ah, porque foi o médium tal que falou, que escreveu. O problema dele, ele também escreve bobagem. Nós temos que ser críticos. Kardec nos ensinou isso na codificação. Ele usou de uma técnica chamada generalidade concordante, ou seja, ele buscou muitos médiuns responder a mesma pergunta para só naquelas que os médiuns foram concordantes entre si na resposta, ele fazer constar das obras básicas. Então, como nós podemos, num momento 2022, a gente lê sem crítica. A gente lê com... Sabe, não pode ter... Aquela fé cega não cabe aqui. Kardec nos evocava... Kardec não falava nem em religião. Tem muita gente que está nos ouvindo aqui que fala que é... Qual a sua religião? Sou espírita. Não! É uma ciência humana o espiritismo. É uma ciência humana que era para constar do seio de todas as religiões. Para tirar da religião esse dogmatismo cego. Para levar para a religião a crítica, o racional, a construção do conhecimento. Se a gente não ir para essa direção como seres humanos, a gente vai ficar para trás. A Lavínia está falando aqui que a liberdade implica em responsabilidade e poucos querem arcar com as responsabilidades. E é isso aí mesmo. Eu prefiro ter alguém colocar a culpa do que eu assumir a posição. Alan, essa sua colocação me faz lembrar, novamente, eu já falei aqui, mas para mim é tão importante isso. Quando eu entrei na residência médica, o doutor Júlio Sanderson, cirurgião do Rio de Janeiro, ele falou, vocês entram aqui com a consciência ingênua. Eu gostaria que quando vocês saíssem daqui, vocês saíssem com a consciência crítica. Eu nunca mais esqueci. E ele estava 100% com a razão. A gente observa que muitas pessoas leem os textos com a consciência ingênua e acabam engolindo o pacote fechado. Você tem que ler com a consciência crítica. Mas para você ter a consciência crítica, você precisa estudar, você precisa pensar, você precisa ouvir outras pessoas, você precisa ouvir o contraditório, você precisa ler o contraditório, você precisa dar voz ao outro, para que até você veja se você está com a razão ou não. Eu entendo que esse conjunto de movimentos chama-se consciência crítica. Então, para se ler texto, seja qual for, você tem que ter a consciência crítica. Já passou a fase da ingenuidade, assim, está escrito aqui, é sagrado, eu vou engolir pacote fechado. Claro. Já passou, essa fase não existe mais. Né? E aí, Geraldo, pois não, isso que você está falando é importante. A Bíblia é considerada pelas religiões a Bíblia sagrada. Pois é. Tá? Então, pois é. E o espírita não entende assim. A Bíblia é um livro inspirado que tem que ser analisado. Né? E o grande problema é que tem espírita que imagina que tem que interpretar tudo que tem na Bíblia e aquilo lá é mandatório. Sim, é verdade, é verdade. E aí, Luiz, agora a última pergunta, eu faço uma pergunta a você. Diante de tudo que vocês explicaram, nós já entendemos. Os evangelhos foram escritos, possivelmente com a interpretação e o sentimento de cada um dos evangelistas. Pode ser que eles tenham modificado, exagerado, exaltado um fato ou outro, mas foram escritos. Então, imaginemos que estamos na nossa frente com o texto escrito por Mateus aqui. 60 anos depois da morte de Jesus. Estamos com o texto aqui. A pergunta que eu faço a você, Luiz, o evangelho que o Mateus escreveu no ano 60 depois de Cristo é exatamente o evangelho que lemos hoje no Novo Testamento, impresso e vendido no shopping? Não. Cada religião fez alguma adaptação. E também o próprio evangelho, ele sofreu uma síntese por parte de um personagem da igreja, que haviam tantos evangelhos que ele... Entende? Então, o que está escrito no evangelho, se é a lei, foi o que Jesus viveu. Se está fora da lei, é o evangelho dos homens. Então, nós precisamos conhecer a lei. E a lei é muito definida pela doutrina espírita. A lei de destruição, a lei de adoração. Então, nós precisamos conhecer doutrina para, ao ler o evangelho, observar se aquilo lá casa com as leis de Deus. Porque fora das leis de Deus, Jesus não disse nada. Nossa, palavra dura sua, forte, né? Mas verdadeira, né? Então, realmente, ao longo do tempo, quem estudou um pouquinho de tradução sabe que é impossível você ser 100% fiel num texto de uma língua para outra língua. Alguma adaptação vai ter ocorrido, alguma adaptação necessária. Você pegar um livro escrito em grego e traduzir para a língua portuguesa, evidente que vai ter alguma adaptação. Um livro chinês traduzindo para a língua portuguesa, é óbvio que vai ter uma adaptação. Então, vocês imaginem isso ao longo dos séculos, de pessoas incultas e sem competência que mexeram com esse material. Esse é o grande problema. E aí a pergunta final eu faço ao Alan, e eu imagino que não seja fácil, mas gostaria muito, Alan, que você desse uma luz para a gente. Diante dessa colocação do Luiz, que os textos que vemos hoje não é igual, a pergunta é que eu faço a você, Alan. Como discernir entre os fatos verdadeiros e as interpolações? Olha, eu tenho um hábito, e eu vou contar o meu hábito. Quando eu leio as passagens do Evangelho, mesmo do Velho Testamento, vez ou outra, eu já li os dois inteiros, o Evangelho mais de uma vez, já tive esse... Se qualquer um fala assim, nossa, você leu a Bíblia inteira, qualquer um consegue, gente. É só ir ler um pouquinho por dia, é Sim. pouco você leu, né? Veja bem, toda leitura que eu faço de textos evangélicos, bíblicos, do Velho ou do Novo Testamento, eu leio com o coração, não com a razão. Eu leio buscando o sentimento que aquela lição pode me trazer. Quando aquele sentimento, quando aquela emoção do que eu leio me conforta, me faz bem, me traz algo que eu goste, assim, que eu tenha uma sensação boa, eu acredito que aquilo só pode vir de bons espíritos. Quando eu leio aquilo ali, aquilo me aborrece, me entristece, eu desprezo. Falo assim, não, Jesus não traria algo para me entristecer. Não é um texto para ler com a razão. Ponto. Nem o Velho, nem o Novo Testamento. Não é razão. É ler com emoção. É livro que fala de amor. Eu não posso assistir um filme de amor com razão. Eu não vou aceitar metade do que vai acontecer no filme. Porque, como que é aquela frase popular? O amor tem sentidos que a própria razão desconhece. Como que é? Tem uma frase assim que sumiu agora. O amor tem razões que a própria razão desconhece. Isso, o amor tem razões. E é isso aí. Então, a razão do amor do programa de Jesus, eu nem sei, de verdade, nem sei se... Jesus queria que toda aquela vida dele fosse publicada. Eu não sei. Né? Porque se ele quisesse, ele tinha feito encarnado ao lado dele um copista. Vai escrevendo aí. Anota aí para o povo saber. Põe aí, escreve o que eu falei. Não teve isso, rapaz. Né? Então a gente tem que saber. Será que aquilo era para ter sido escrito? Será que é uma necessidade humana a escrita? Você sabe que dentro dos judeus, eles têm uma parte dos seus comentários do Velho Testamento que não era para ter sido escrito. Por quase 1000 anos, eles só comentavam dentro da sinagoga, só oralmente. Daí, com o evento da Segunda Guerra Mundial, alguns falaram assim, temos que escrever, porque pode ser que a gente se perca e se acabe tudo, né? Porque eles estavam sendo caçados, né? E alguns interpretadores rabinos de hoje falam que ela não deveria ter sido escrita, porque ela ficou... É um conhecimento congelado. O conhecimento tem que ser dinâmico. Sócrates, por exemplo, nada escreveu. Nada. Só Platão. Aí falavam para ele, por que você não escreve nada? Porque eu não quero congelar meu conhecimento. O conhecimento tem que ser dinâmico, ele tem que se ajeitando, ele tem que se aprimorando. Quando eu escrevo, eu congelo uma fala, uma informação. Então, assim, a gente precisa ler Evangelho, Velho e Novo Testamento com o coração. É lição de amor, o que Jesus nos trouxe. Ele nos ensina o amor, nada mais do que isso aí. Além disso, a invenção humana. Eu nunca tinha ouvido essa colocação que você fez. Luiz, como discernir entre a verdade e a interpolação? É só conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Geraldo, eu nunca me esqueço, uma vez dando uma aula, aí uma médica, ela disse assim, o Kardec falou isso. Eu disse, não, Kardec não falou isso. Aí ela disse, não, eu li na IDE. Eu disse, não, a IDE não publicaria isso. Você me faz um favor, traga a revista que você diz que leu o que eu quero ler. Ela trouxe. Geraldo, não tinha nada daquilo na revista, não era nada daquilo. Era coisa da cabecinha dela. As pessoas são criativas. São muito criativas. Agora, se você não conhece, se você não tem um senso do real, você engole e sai repetindo por aí. Agora, quando você conhece, você é o passa ou não passa? Não, não. muito bom, Luiz. Não, é. 11 horas e um minuto, o tempo passa na nossa dimensão aqui, rápido. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. As minhas últimas palavras são em função de tudo que nós fizemos hoje. O que nós vimos hoje é que nós temos que estudar, porque mais de 90% da população mundial não estuda a doutrina espírita e não estuda o Evangelho de Jesus. E nós temos que oralmente explicar isso para as pessoas no nosso dia a dia. Então, o espírita, ele tem que amar-se e instruir-se, porque nossa missão é divulgar. Nós estudamos e depois oralmente nós divulgamos. Isso aí é a nossa parte. Nós não somos mais auditório de igreja. Nós somos espíritas. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Alan, suas últimas palavras. Uma ótima semana a todos. Vamos buscar a luz, permitir que a luz se faça em nós. E um dia a luz será feita. E aí nós seremos mais responsáveis pelos nossos atos. Que assim seja. Muito bom. Então, diante de tudo isso, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.